com vocês. Gigante, gigante, gigante, gigante. Crocodilo Pra. Tá na hora! Solteiro, joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga o bracinho pra cima. Bate na palma, bate na palma. Só quem é de nove bichuda, joga a mãozinha pra cima também. Joga, joga, joga, joga. Bora fazer a contagem assim, ó. Assim, ó. Cinco, quatro. Um. Tá na hora, bonito. Gostosas aí! Quem tá feliz, joga as duas mãozinhas pra cima aí. Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E dá-lhe, dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada. As duas, as duas, as duas, mãozinha, joga a mãozinha, dá-lhe a dentada, joga a mãozinha, dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. É sucesso! Vamos dançar! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E o crocodilo? O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. Da novinha alisando a cabeça do croco, e o croco suave todo seu retorno. Como é que é? E olha o gordo, de impressão, pressão. De impressão. Pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat, é o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão, por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada, dá-lhe, dá-lhe a dentada. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, vai! A mãozinha direita pra cima, aponta o dedinho pra cima, aponta pra cima, aponta o dedinho, aponta o dedinho. E agora bota pra girar. Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Gostar dessa daqui vai dar um gritão, quero ouvir! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Crocodilo Prime! Prime! Prime! Prime! E quem sabe vai soltar a voz? Eu quero ouvir aqui! É Crocodilo! Eu vou deixar você partir. Nunca mais voltar, você feriu meu coração. Agora vai pagar. E o gigante chega pela primeira vez de Nova Ibixuna. Agradecimentos à nossa excelentíssima prefeita, a doutora Graça Matos, o nosso vice-prefeito, o Everton Macias, e os nossos parceiros, Helder Piganso, Regis Santana e Adarlander Fernandes, os patrocinadores Rafael, do Alto Giro, o Erossi, do Auto Peças, o Emerson da Jeep Deus, Auto Posto Asa Branca, Auto Posto Corujão, Martins Auto Peças, Zé Carlos, Medicamentos, são os parceiros do aniversário de Nova Ibixuna, doutora Graça, bora botar pra cima que o negócio aqui é muito doido, vai, vai, já, já, já. Deixa tudo no escurinho, essa parada aí, no escurinho. Só quem gosta do escurinho aí, dá um grito! Tem alguma mulher solteira hoje aqui? Tem. Cadê o grito das solteiras aí? E cadê o grito das sinceras? Cadê o grito dos homens mais sinceros aqui de Ibixuna, hein? Amigo corno, dá um grito! Quem tem amiga sapatão, faz barulho! E quem tem amigo viado, dá um grito! O meu animal vai acender, olha só! O animal tá furioso e as escamas vão acender! E ele vai rastejar em cima da galera! Olha o ataque do animal, batata! Preparava mais uma contagem, vamos lá! Joga as duas mãozinhas pra cima, vamos passar energia positiva pra cá assim, ó! As duas mãozinhas! 5, 4! Tá na hora! A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate, saudade a gente só chora. Tá batendo! Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Gordo e Dinho Pressão. Então joga o popô na pista. Então joga, vai mudar. Joga o popô na pista. Então joga. Joga o popô na pista. Então joga. Joga o popô na pista. Não alivia, meu animal! Não alivia que o croco vai pra cima. Vai pra cima! Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Quem gosta do crocodilo joga a mão pro céu. Segura! Olha quem chegou do comando animal. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu aí. Só quem é do 15 joga a mãozinha pra cima aí. Joga pra cima. A nossa prefeita, a doutora Graça Cigordo. Eu quero ver aqui de cima se o negócio é pressão mesmo. Cadê o grito da galera de Nove Pixuna aí? Cadê o grito das virgens? Só quem já levou chifre aí, joga a mãozinha pra cima. Quem nunca levou um chifre aí, joga a mãozinha pra cima também. E quem já colocou, faz barulho! Nossa prefeita, pra gente é motivo de honra. Segura, segura que o animal tá furioso. Ele vai pra frente, ele vai pra trás, ele dá de dentada. Esse animal é muita onda. É o gigante crocodilo no aniversário Nove Pixuna. E quem tá feliz da vida, joga a mãozinha pra cima. E bora fazer a contagem. Que a doutora Graça disse, eu quero ver assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Explode! Master Cities. O seu canal de músicas no eu YouTube. Eu vou do rei, vocês vão do rei. Explode, Nove Pixuna, parabéns! Segura de mão! Maior pressão de aparelhagem do mundo! Gigante Crocodilo Prime! Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Pra quem falou que esse aqui é o mini crocodilo, esse aqui é o gigante crocodilo Prime. Infelizmente, não deu pra montar toda a nossa estrutura. Estamos apenas com 60% da nossa estrutura. Mas aqui o show é profissional. E ela já tá aqui no comando animal. Doutora Graça, agradeça aí primeiramente a Deus, que eu sei como uma pessoa que teme a Deus. E a todas as pessoas que hoje estão aqui para bater os parabéns para essa cidade que vem se desenvolvendo a cada dia que se passa. E pra gente é motivo de honra estar aqui no aniversário dessa cidade. Seja bem-vindo aqui no Comando Animal. Parabéns, Nove Pixuna. Obrigado a todos que vieram aqui curtir o crocodilo, porque a gente trouxe o crocodilo aqui é pra vocês. É o Crocodilo Prime e Nove Pixuna. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Vai dar o quê? Vai dar, vai dar, vai. Vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar. Na festa do crocodilo, que ela gosta de endoidar. E a galera do grupo sempre assim. Vai dar BT, vai dar. O nosso amigo Regis, ele que é o braço direito da nossa prefeita, tá na área. Alô, Mel. O homem que não mediu esforços pra trazer o gigante crocodilo e Nove Pixuna. Que só coça pros ladrão. Que só coça, que só coça, que só coça, que só coça. O bagulho vai arrepiando. E a nossa prefeita vai tremendo tudo no gigante! Fala, Gordinho! E aí, federal! Arrepia, garoto! 3, 2, 1, explode! Vamos dançar, vamos dançar, vai! Gordo e Dinho Pressão, mandando todas. E um tremendo vacilão, nunca está presente quando Crocodilo Prime. Sempre que eu te ligo estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos, você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Você! Vou tirar o pé. Prefiro ficar sozinho e cuida do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Vai! Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada. Dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada. Joga a mãozinha pra cima, dá-lhe a dentada. Olha o animal furioso. Crocodilo é pressão, é pressão. pressão, é pressão, crocodilo, é pressão, é pressão, é pressão, crocodilo, é pressão, é pressão, é pressão, crocodilo, é pressão, é pressão, é pressão. Tá batido, vem! Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida, vai virar mais uma, e eu quero ouvir o grito agora sim, vai, vai! Uhul! O meu amigo Louro do Guamá, ele também tá na área. E aí, Louro? Segura o gigante aí, moleque. Aqui é crocodilo. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da minha maravilha. Sou melhor que você. Gigante Crocodilo Prime. Então toma pressão. Olha quem tá aqui no comando de mal também. Um cara que eu tenho respeito muito grande. Eu não poderia deixar dele agradecer as pessoas que estão participando desse evento. Afinal de contas, Regis Santana foi um cara que ligou pro Gordo há umas 3 semanas atrás. Disse: Gordo, a gente tem que trazer o Crocodilo no aniversário da Nova Pixuna. E eu fiz de tudo, fez a ponte com o nosso patrão, seu Irineu, e ele resolveu a parada e estamos aqui hoje. Regis, hoje o Crocodilo é uma realidade. E a gente chega por aqui trazendo nosso patrão Demar Gonçalves, um cara que não mede esforço também, tá aqui na retaguarda, sempre mantendo a ordem. E você, Regis, eu tenho certeza que quer agradecer as pessoas que estão participando desse evento. Fala aí, garoto! Bota só a mãozinha pra cima, assim, diz assim... Olha o croco, olha o croco, olha o croco, olha o croco. O croco tá aqui, viu, gordo? E é uma satisfação imensa ter o croco aqui. Graças à doutora Graça, à nossa prefeita, graças ao Everton Macias. Olha, engole o choro e para de torcer para as coisas dar errado em Nova Pixuna. A política acabou. Vamos quebrar tudo hoje, porque o croco tá aqui. Segura, gordo! Olha o croco, olha o croco. Esconde seu gatinho. Vai, vai, bora de dedinho. Vai, vai, vai. Rebola, rebola, rebola. Mulherada rebolando até o chão. Rebola, rebola, rebola. Olha o nosso drone filmando tudo aí, ó. E quer saber o chão? As novinhas ficam loucas quando a... Deixa eu chamar meu drone aqui perto. É o pop na por aqui, pelo lado, ali, ó. Pra ali, ó. O drone chega mais perto. E agora ele vira de frente pro público. Pra lá. Isso, pra lá. Só quem tá gostando, joga as duas mãozinhas pra cima. O nosso drone registrando tudo. Agora faz assim com o gordo, ó. Une as duas mãos em cima e tá de muita dentada! Já! Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma. Isso é dentada, meu irmão! Pode copiar, pode vir com uma bazuca, bum, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, bum, que o pop ninguém derruba. É crocodilo! Prime. Cabeça, bebe de montão, arreia muitos baldes, é o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha, pop live no comando, minha águia dá um gritinho. Toma picada, toma picada, toma, toma, toma, toma, toma picada, toma picada, toma, toma, toma, toma. É DJ Melly, DJ Melly na produção. Dourado na voz, é nóis, moro. O drone filmando tudo. Que Quem é que lembra dessa música aqui? Essa música aqui, ela fez muito sucesso. E até hoje, quando toca, a galera joga a mãozinha pra cima assim, ó. E joga as duas mãozinhas pra cima. Joga as duas mãozinhas pra cima. E canta essa aqui comigo. Vai! De deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no Prime, Prime, Prime. E aí? O incrível crocodilo no comando. O animal toca tudo do Pará. Vem com o dourado, então se liga na batida. Quem comanda? Quem comanda? Vai pegar. E no comando tá o gordo. E também tá o Dinho Pressão. Tá malho beat, tá o Patrese. É o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Contente. O piru da gente, que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão. Pra sentar, pra sentar no pão. A galera da imprensa de Nove Pichuna registrando tudo. E ó, filma lá, filma lá. Só quem tá gostando, joga os dois bracinhos pra cima assim, ó. Joga, joga pra um lado, joga pro outro, joga pra um lado, joga pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Lá vem o gancho, já! Okay. Master Cities, o seu canal de músicas no YouTube. Tá furioso, segura o gigante. Tá furioso, segura o gigante. Tá furioso. É nova! Solta o crocodilo, é. Bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco. É a nova do gigante crocodilo Prime. Essa dentada, dentada. E tu pega, e tu pega. Pega essa dentada. Pega meu animal. Dentada. Pega essa dentada. Alô, Felipe Lopes! Tentada. Sente a explosão! Já! Olha a explosão do Dinho Pressão! DJ Gordo Malumbit, olha o Patrese! Segura o Cido, o Neto, o Ministro! O animal tá furioso, estremece! E agora? Pega essa dentada violenta! É o Dourado novamente, então se liga! Chegou a nova era do gigante! Olha a dentada, cuidado aí, novinha! Pega essa dentada, dentada, dentada! Pega essa dentada! Ligado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, bati o crocodilo que me espera. Fui, bati o crocodilo que me espera. Fui, bati o crocodilo que me espera. E aí, Bezerra? Vamos que interessa. Essa música aqui tem história. Já! Mulherada tá cantando, tá cantando. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Cita aí, vai! Isso, solta a voz, pra mim, eu quero ouvir! Você. Dá pra ser mais alto, eu quero ouvir agora! No 3! Um, dois, três, canta! Quem quer que eu disse que o Ademar Gonçalves fala. Alô, Ademar Gonçalves! Sinta pressão no ar, garoto! Os irmãos que fazem toda a diferença aqui. Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. Com um rosto tão lindo assim, você me apaixonou. Agora que toco em ti, abro os olhos, não lhe vi, se sonhei. Foi com o anjo do amor, foi tão bom. Mas foi pena que acabou me demais. Ai, me demais, me demais. Se sonhei, foi com o anjo do amor, foi tão bom. Mas foi pena que acabou me demais. Ai, me demais, me demais. Um minuto a mais. Só quem sabe vai soltar a voz bem alto agora, senhor! Você me perdeu. Silvana, o meu parceiro Saldo Marisco, o Everton do 40, o meu parceiro Luiz e a Maria, alô Lúcia, o Helder Figanço e a minha prefeita doutora Graça. Daqui a pouco meu amigo Louro do Guamá vai subir aqui, é lá do setor esse moleque. E aí, Louro? É só pra quem tem tatuagem. Pra quem tem o nome do seu grande amor tatuado na pele. Agora você vai cantar pra ela ou pra ele. Canta aí, vai! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Cala sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver que ah, vocês querem, então toma, toma, toma. Joga a mãozinha pra cima. Com carinho aqui. Eu hoje guardo a galera da lanchonete Trópicos. Coração. Lá do Big Ice. Estou. Nosso amigo Fabão Bebidas. E, você, e aí, Fabão? Vem de volta, me faz rever. Nosso amigo Rogério Etanol. E São Miguel do Guamá. Os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor. Lá de fogo. Quer se apaixonar. Eu e você. Mulherada que tá solteira e que tá a fim de encontrar um novo namorado. E agora? A mulherada vai à loucura, Boninho. Banda Puro Desejo, com DJ Léo e David, a nova onda do Pará. Essa aqui todo mundo sabe cantar. Vocês, vocês. Eu morena, sofri demais quando você me deu fora. Giro, mundo é uma bola. E o meu cabelo me valorizei. Entrei na academia e eu malhei, malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Pensou que já furou o olho de uma amiga aí. Eu me apaixonei, já não posso esconder. Uhul! Amiga fura olho. Outra mulher, o que posso fazer? Quero ouvir você assim, ó. Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá, esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão, não me obrigue isso não. Por que é tão difícil assim? Me diz. Master CDs, o seu canal de músicas no YouTube. Ah, vocês querem, então toma, toma. Alguém dividido aí tem? Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que ela voltou, já não sei. E a galera da lanchonete Trópicos, obrigado! Amigo Adiarnes, da equipe Rouba a Cena de São Miguel do Guamá. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Banda Hensin. Tá lanche? Cara de sucesso. Tá lancha? Estou dividido. Desde que ela voltou. E aí? Já não sei mais o que é certo. Difícil.